Este é o grupo, um grupo de crianças da Fundação Aurélia Mardinis. É a Sala Verde, é o grupo de finalistas dos 5, 6 anos. E nós decidimos vir aqui à rádio porque estivemos a falar sobre os meios de comunicação e para eles perceberem um bocadinho o que é que está por detrás daquelas vozes que eles ouvem no rádio ou em casa e noutros locais. Acabámos de fazer a visita, uma breve apresentação daquilo que é o dia-a-dia da Rádio Boa Nova. O que é que leva desta visita? Foi importante? Acha que os enriqueceu estes meninos tão pequeninos? De todo. Foi muito importante para eles. Eles perceberam como é que se fazem as gravações para depois passar na rádio, como é que é todo o interior de uma rádio. Conheceram algumas pessoas. É de facto muito importante para eles todo este conhecimento, enriquece-os.